Ei, meninada da Aurélio Pires, aqui é Cecília. Essa é a escola mais musical da cidade. Pela estrada fora vai o trem. Quero ver todo mundo cantar, hein? Grande beijo, tchau. Pela estrada fora vai o trem. Maria Fumaça quer...